aqui agora é minha banda, Porto Alegre é minha cidade. Aqui é bem chegado quem é confirmado de verdade, sem maldade. Tem muito cara na maldade, foi parceiro do Pia, não tem maldade, fica à vontade. Porque é uma festa hip hop e hoje vai rolar bebida e muita mina e outras coisas, não pode faltar. O DJ vai virando, mixando as bolachas, som pesado quase explode as caixas. E ele vira e vira, e eu na rima e na rima. E ele vira e vira, e eu na bira e na bira. E ele vira e vira, vira, vira e vira. E eu na rima e na bira, e no bico das minas. No freestyle eu vou rimar, o rap eu vou cantar. Eu só quero ver a galera balançar. Por isso estou aqui, via o MC. Essa noite eu saí com os caras pra curtir. É isso aí, DJ Anderson. O movimento hip hop, sou eu, é você. O importante é a atitude, sempre manda ver. Tô chegando cá, e a mensagem agora eu vou passar. Pra quem quiser escutar, se não quiser escutar, então me dê espaço. Ouça o que digo, mas não faço o que faço. Aqui tem gente de pressa, manda ver na rima, não deixa cair a peteca. Tudo é festa, 100% festa. É chegado R, disse que a rima é cadenciada. Qualidade do som apurada, beat bem marcado. Fato rimado, caso verdade não é criminalidade. Também não é fatalidade, o assunto preparado. Hip hop do sul, tá ligado? Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. É isso aí, eu sou o Pia, eu sou aqui com meus aliados. Meu chegado pra mandar um recado. Hip hop aqui do sul, consciência, atitude, paz. A base é a música no alto-falante. Mostra o movimento no gigado possante. Estilo hip hop, ritmo das ruas. Movimenta minha vida, movimentará a sua com o rap. O b-boy dança break com spray. Grafiteiro faz grafite com o rádio ligado. Rola fita, porrada, abre logo essa roda que a batida é pesada. Hip hop pesado pelas ruas da cidade. Rapper, b-boy transmitindo a realidade. Um garoto faz beatbox, engrandece o movimento. Tem domínio da voz, não precisa de instrumentos. O outro canta rap, leva legal nesse som. Fale paz, igualdade, liberdade de expressão. Juventude esperta, engrandecida de cultura. B-boy e Miguel, artista de rua. Um, dois, três, mãos para o alto. Eu vou tomando a tua mente de assalto. Manos do rap entrando em cena. Hip hop fazemos parte desse esquema. Eu vou que vou, sempre honrando meu nome. E é por isso que eu me aprofundo e me expresso no microfone. 1999, as correntes arrebentam, o hip hop no sul explode. 100% atitude, liberdade de expressão. A única arma que empunhamos na mão. Centro da cidade, na sexta, a casa cai. O movimento se afirma cada vez mais. A gauchada nervosa, reunida na roda. Quem aprecia, chega mais, vai, não se acomoda. Me envolvi com o rap e com a realidade. Esse pequeno espaço somando a nossa mensagem. Na zona norte, a zona sul de Porto Alegre, temos guerreiros do hip hop, lutando pela liberdade, lutando pelo autoconhecimento e dizendo que se foda a Babilônia. Bum bum bum, restinga a zona sul, bum batendo forte e pesado. Microfone carregado, pronto pra disparar. Por isso então, te liga, restinga é o meu bairro. Seja bem-vindo, a casa é sua, pode chegar. Mas do extremo sul da zona sul, sossegado em paz. Vem comigo, amigo, roda de break, capoeira, skate, pagodeira, hip hop a noite inteira. Me orgulho de onde estou, de onde vim, pra onde vou. Sou o que sou, Edson, legal, para muitos radical. Não me leve a mal, no estilo, na moral, etc e tal. Profeta solidário, revolucionário, louco, doente, crente, sacudindo a sua mente como uma bomba relógio, pronta pra explodir. Da zona norte à zona sul, o bairro vai tremer, a casa vai cair. O hip hop não para, não termina por aqui. No centro sul de Porto Alegre, DWP. Chega mais, diz aí o que você vai fazer, meu amigo. Nós hip hop, don't stop, estou aqui pra dar meu toque. Nós em ti fala alto e tem rima de sobra no estoque. Em Porto Alegre o papo é diferente. Nada de comédia, o rap de verdade. Vem na frente, me lembro quando a gurizada se encontrava nas esquinas. Daqui ou de lá, sempre vinha aquelas minas. Várias parcerias, pra levantar o moral. O beatbox pegava M Rocha, dava um mortal. Positivo, sempre ativo, que canto. Vem da rua, vem do asfalto. Sem papo furado, Edson, DJ Anderson, mano, Pia. Atitude, dignidade e respeito é o que temos pra lutar. É isso aí, nós de Porto Alegre, tá chegando